Para entrar 10.612, eu passarei do 2231. Boeing 737-800. Decola os 34, controle de lado decimal 8. 785. Controle de Salvador, o Gol 1785, saída da EL, passando 2000 pés. Boa tarde, Gol 1785, contato radar, suba para o 360. 360 autorizado para o Gol 1785. Capitão Chanel no pushback, após a mesa livrar para o Parte 3, segue via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 1-8-6, bom voo. Afirmativa após a aeronave da Avianca. Inicia, finaliza o push no Parte 3, segue o ponto de espera 18-6, o passarelo 2231, grato. Paulo Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike, formação Romeu no Parque da Baeté. Siga Alfa Charlie Mike. Conforme solicitou, Serena Venda Romeu Eco 240, Alfa Charlie Mike. Sente, aguarde cópia. Aguarde, Charlie Mike. Salvador, poderia confirmar qual é a aeronave que vai ser efetuada o pushback aqui no Parque 3? É a nave da Ocean Air, que vai fazer o pushback, fechando a entrada para o pátio principal. Solicitamos que mantivesse posição nessa posição devido à torre antiga. Se tivesse mantido posição mais perto, iria dificultar a nossa visualização. Ah, positivo. É, as construções novas deixam vocês bem certos. Tá lá então, só aguardando aí. Meu pé em condições visuais, o ajuste no 012, vai com a prova do farol de Itapuã e informe visual corado. Guardiã 321 será o próximo no setor para o pushback. Obrigado, guarda. No 755, autorizado prosseguir agora, atento à aeronave da Ocean Air. Positivo, observando a aeronave. Ocean Air 6314 está pronto para o táxi com 1195 a bordo, alterna Recife, 3 horas. Alterna Recife? Afirma, Recife. Gente, 1-5 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, altímetro 6-3-1-4. Calvário 5729, nível 340, confinge a posição 62, informação Romeo para autorização de tráfego aéreo. 5729, aguarde cópia. Ah, ficou comigo, olha igual assim, ó. Negativo, nova saída agora é da El Leda Bridge. El Leda Bridge, ligado, 5-6-9. O Gol 1399 para pushback e acionamento está no 3. Sente no 399, autorizado, chama pelo táxi. Chama na táxi, no 399. É, anotando o número da aeronave. Gol no 755, táxi via parte 3, mantém a posição antes do parte principal. Temos uma aeronave para sair no táxi. Sente, mantendo a posição no pátio 3, Gol 1755. Dois, dois, três, um, decola aos 38, controle 19.8. 19.8, grato, boa tarde, bom trabalho, 2231. 7. Sente Alfa Charlie Mike, está autorizado Serra November Romeo Eco, nível 180, saída Momo após DCT. De decola da 17, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 55 no meia, coteja. 0, passaria do 2-2-3, 1. Poderia voar na proa de álbum? 5-5 no meia no transponder, 19-8 ao controle, Alpha Charlie Mike. Cotejamento correto, confirma o Pátio que está? Pátio da Baité. Vicente, tem como informar pessoas a bordo? 0. Vicente, 04 a bordo, altímetro 1-0 no 2, para acionamento e táxi, chame torre 1-8, decimal 6, bom voo. Mete, Alpha Charlie Mike. Pushback, acionamento, voo 1-649, posição 1. 24 a bordo, autonomia de 3-40, alterna Guarulhos. Confirme. 3-2-1-7 com 24 pessoas a bordo, autonomia de 3h40, alternando Guarulhos. Vicente 3217, 024 a bordo, altímetro 1-0 no 2, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, 786, ponto de espera, boa tarde, bom trabalho. Pushback, acionamento, gol no 649, posição 1. Vicente 1-649, aguarde, sai o próximo no setor. É. Na 6321, irá aguardar a aeronave que vai ingressar no pátio. Guardando, 6321. Para 1500 pés na proa da rotatória, Lima Kilo Zulu, o ajuste permanece 1-0-1-2. Ok, 1-0-1-2, acerta 1500 pés na proa da rotatória, Lima Kilo Zulu. Voo no 785, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 1-2-5-1-3-3-2-5 no 785. 15, nível 340, saída da El Leda Bridge. Após DCT com fins, decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-5-1-7, coteja. Autorizado com fins, nível 340, da El Leda subida, depois bridge, depois voa direto com fins. Decola do 1-0, curva direita, pode, 19-8, controle, 5-5-1-7, o transponder, 5-7-3-9. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamará. Solo gol 1925, para copiar autorização, Brasília 360. Sente saída prevista, gole, transição, ofito, aguarde cópia. Sente. Gol no 395, completa aproximação, torre 18-6. 18-6, gol no 3-9. Trip 5-2-6-6, intercept localizador na proa 065, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-2. Direito proa 065, interceptar o localizador, desça para 2.000 pés, no 0-2. 29-1 a bordo, altímetro no 0-2, táxi via Índia Alfa, seguindo o tanque, passa à sua direita. No ponto de espera, chame torre 1-8-6, bom voo. Mente de Alfa, ponto de espera 19-6, graças a Deus, um bom dia, vou na 399. Sente de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-5-9, 395. Livre pouso na 1-0, vou 1-3-9. Funcionário 6304, decola aos 4-1, controle 1-9-8. 19-8, funcionário 6304. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6304, na saída Momo. Boa tarde, Oceanair 6304, contato radar, se for para o 340. Subindo para o nível 340, Oceanair 6304. Boa tarde, 1077, saída prevista da El Leda Bidev, número 2 para a cópia. Cliente, gol 1077. Salvador, boa tarde, Pantanal 4719, informação Romeu, autorização Congonhas. Pantanal 4719, saída prevista da El Leda Bridge, aguarde número 3 para cópia. Da El Leda Bridge, você escuta o 479. Gol 1755, está estacionado no gate 8. Frequência livre no 755. 1099, condições taxiar mais à frente para permitir pushback da aeronave da companhia. A aeronave está na escuta? Polo 399, está na escuta? 5 pontos para cópia. Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 117, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5510, coteja. Boa tarde, 5266. 5266, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 5266. Muito bem, bom trabalho, senhor. Salvador, boa tarde. Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu. Reduza na aproximação e prossiga para o final da 1-7, após final de 4 milhas. Ok, dá presente final da 1-7, vai reportar final de 4 milhas, o Lima, Kilo Zulu. Vamos 077, pronto para a cópia. 3-2, 1-7. É, negativo, vou manter a posição. Pantanal 4-7-1-1, pronto para a cópia. Que seu solo foi aos 4.6, 1-2-9 solo agora. 2-9, boa. 5-2-6-6, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-5 nós. Gente, livre pouso, 5-2-6-6. Rádio no 395, táxi via Alfa Kilo e Pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal. Alfa Kilo, Pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal, no 395. 8-2-2-3-1. Autorizado, chama para o táxi. Vitorinho Juliette, boa tarde. Mantenha 1500 pés nos corredores. O ajuste no 012. E autorizado a prova da rotatória da presente. Maravilha, senhor. Muito grato. Temos 5 a bordo com 0160 acionado. Está prova na rotatória na presente. Em Jesus. Um no 7, confirmo. Certo, 1-7. Solucioner 6321 com 9-8 a bordo. Temos 3 horas e 40 alternando Goiânia. Alterna Goiânia? Afirma, alternando Goiânia. 9-8 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Juliette, a parte ingressão na Alfa. Juliette, reportar ingressão na Alfa, confirma? Afirma. Sente. Cinco, dois, os meia, meia, solo aos 47, direito, 1-2-1-9, solo. Direito, 1-2-1-9, trip, 5-2-6-6, solo. 399, tá na escuta, hein? 399, na escuta. Que adiante o táxi até o ponto de espera para possibilitar o pushback da aeronave da companhia, aguarde para a decolagem, mantém o ponto de espera. Gente, tá na escuta. Alfa, Kilo, parte 3, posição número 7. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 7, 5266. 6321, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette, Alfa 18-6, Ocean 63, 2, 1. Ano 395 para ingresso no PAD 2. Excelente, visão com a aeronave da Avianca Ocean Air. Afirma. Após passagem, da mesma, táxi via parte principal, portão número 5. Pois Avianca, parte principal, portão 5, ano 395. Solo Salvador, Pantanal 479, ponte 07, pushback acionamento, posterior cópia exclusiva, senhor. Já temos o seu plano, copia agora. Pronto, copia. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 55 no 5, coteja. Pantanal 479, sendo autorizado nível de voo 3620, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decolagem a partir da pista 10, primeira curva direita, saída, controle Salvador 19.8, transponder 55 no 5 da Pantanal 479. Cotejamento correto, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, ponte 07 da o Pantanal 479. Bom, Salvador, o gol 1077. 1077, pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado o Galeão, nível 400, via Midev, Upper November 857, até seguro, Upper Zulu 16, Groof, Upper Zulu 14, Tokin. Saída da El, Leda Pidev. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5472, coteja. Bom, 1077, autorizado Galeão, 400, saída da El, transmissão Leda Pidev, UP9 857, seguro, UP Zulu 16, Groof, UP Zulu 14, Tokin. Decola da 1-0 com curva direita, controle 19.8, com código de transporte 5472, gol 1077. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, gol 1077. 2-1, sucesso da 1-0, pronto. Ciente, mantém a posição. Controle Salvador, boa tarde, 8002, transfere, está cruzando 200 para o 140 com a Romeu. Boa tarde, então, 8002, identifique, chegada Bonf, só para o 040. Bonf 040, identifique, 8002. Chamo 29 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 6, bom voo. Obrigado, boa tarde. Salvo R5729, posição 612, pushback e acionamento. 15729, aguarde para o pushback. Claro. Sete 29, sim, autorizado, aciona na posição e posterior pushback. Sente autorizado a coordenação com a equipe de solo, aguarde para o pushback. Vai coordenação, aguarde para o pushback, 5729. Colagem, 399-1-00-1-29. Entendo, 399. 7321, autorizado, alinhar e mantenha. E mantenha o 0, chama 6329. Salvador, Pantanal 479 para o táxi, 079 a bordo, tudo na linha de 4 horas e 30, Fernando Galeão. 2, 5, Web 6720, boa tarde. Identifique chegada Bonf, desça para o 050. Identificou para o 050 na Bonf Web 6720. Ô, vai ter com o Vitor Visual com o campo. Aqui é com o Vitor, torre 186 até o meu posto. 186, grátis, Vitor. Controle 399, decolou na Dayon. Uno 399, contato radar, subiu para o nível 360. 360, 399. Controle, boa tarde, Titan 3190, informação Romeu. Boa tarde, Titan 3190, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Identificou na Mari para o 060, 3190. Nada, autorizado o pushback, chama para o táxi. Para o Azerbaijão, entra a guarda, já autorizado o push, chama o táxi 5729. Nove, pode esperar dono zero. Paciente, mantém a posição. 49. Clima de decolagem, o 6321, vento 100 graus, 18 nós. Clima de decolagem, só no zero. 18.6, gratidão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, o Papatango Victor India Júlia. Vitor e Juliette, mantenha proa inicialmente, essa mesma proa, para aguardar a separação com o tráfego do helicóptero que vai pousar curto ali na cabeceira e aguarde para final do 17. Ciente, Júlio, mantendo proa. 649, ele é, mantém o zero. Olha aí, mantém, vou na 649. Salvador, bom dia, posicional 479, ponto de espera, pista no zero, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera. 479, ciente, mantém o ponto de espera. Como é que é com o Vitor? Está livre pouso na 17, depois parte 4, vento 1, 00 graus, 18 nós e fome no solo. Maré solo controlado, Vitor. 321, decolou 56, controle 198. 98, 6321. Controle Salvador, Oceano 6321, passa 1400. Atalho, Oceano 6321, contato radar, subiu para o nível 320, saída agora. Atualizado nível 320, Oceano 6321. Posso falar de direto gole? Atualizado, direto gole 6321. Gole, obrigado. Mike Tango, complete 360, pro da rotatória da presente, chame agora a torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, obrigado. 08 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, 18,6, 1012, obrigado, 5729. Salvador, boa tarde, eu faço a papa, Charlie Tango Uniforme, prossiga. Estamos com um plano para Rio de Janeiro, para aos 2 na próxima hora. Simplesmente por possibilidade de adiantar, no nível 400, nós estamos aqui na Campombo. Nós estamos na Aerostar, Charlie Tango Uniforme. Gente, 400, Rio de Janeiro, aguarde cópia. São Salvador, gol 1077 na posição 4 para pushback, acionamento. Autoridade, chama para o táxi. No Pro 205, o limite é o localizador. 205 pelo lote, o 8002. Muito pássaro na final da 97, são mais ou menos 3 milhas e meia. Sente o 10, livre pouso 100 graus, 159, pistão 7. De ouro e livre, dá uma 7. 49, decola 58, controle 19, decimal 8. 19,8, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 649, decola na sua escuta. Boa tarde, gol no 649, contato radar na decolagem, suba para o 200. 200, gol no 649. Salvador, boa tarde, gol 1755 para Confins, sentido Romeu. Sente no 755, saída prevista da El, Leda Brilha, aguarde cópia. Guardando no 755. Torre Salvador, Aviante 5729, passou a ponte de espera da 1-0 para a decolagem. Se a gente mantém a posição. Mantém, 29. Como é que tempo está ingressando na cidade da Bahia? Se a gente aguarde autorização de pouso. Negativo, Juliette. Linha esquerda aqui, tu com a aeronave já 3 milhas na final. Linha esquerda e aguarde para reingresso, seu solo 00. O ajuste 1019. Então desce para 4000-1011, reduzindo 210 nós, 3190. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4206, descendo a 150 para Romeu. 57, até seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Barbacena. Saída da El, Leda, Midev. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5545, coteja. Pantanal 471. A 2 mil pés, ajuste 1019. 2 mil com 1011, 8002. Gol no 399, chame Recife, frequência 12251 e alterna 13325. 1251, 3325, gol no 1399. Copiei as controle 19854. Saída da El, Leda, Midev. Da El, Leda, Midev. Cotejamento correto, pode informar pessoas a bordo? Afirmativo, são 3 a bordo. Charlie também. Sente 3 a bordo, altímetro 10, 12, para acionamento e táxi, chame torre 18, decimal 6, bom voo. 18,6, obrigado, boa tarde. São Salvador, gol 1077, com 9 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Campinas. 195 a bordo, 3 horas e 05 de autonomia, altímetro 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, bom voo. Autorizar táxi Índia Alfa, no ponto de espera 18, decimal 6, no ponto de espera da 10, gol 1077. Gol 1755, pronto para a cópia. Bono 755, pronto para cópia. 2711, decolado da El 60. Canal 4711, boa tarde, contato radar decolagem, suba para o nível 360. Passado 360, pronto, canal 4711, quando possível, vá para o de Leda. Certo, mantém o perfil da saída, temos aeronave na mesma saída, cruzando agora uma centena. Ativa, mantém o perfil, passa canal 4711. 16. Decola da 10 com curva à direita, controle 119.8, acionado 5506. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, gol 1755. Para 4000, mantendo proa ao limite ao lote, 10012 ajuste, web 6720. Da 8002 para o localizador esquerda na proa 150, informe estabilizado. 150 reportará estabilizado, 8002. Como é que está o acione transponder no stand-by aqui?